Guerra de gangue gera luto e mais uma mãe que chora. Na mão do inimigo vê seu filho indo embora. Afundado no veneno que um dia foi seu lucro, hoje só ganhou de brinde muitas flores no seu túmulo. Já cansei de ver os moleque de 12 e 16, em vez de tá na escola tá preso lá no xadrez, castelando a vida boa de um jeito bem mais fácil. O diabo te oferece, mas te toma de assalto. Tombado lá na esquina, alto sapeca de oitão, foi na mão do inimigo que morreu mais um ladrão. Se tivesse escutado o conselho da sua velha, estaria bem feliz curtindo os frevos aqui na quebra. O crime já levou outros moleque daqui, nessa guerra cabulosa já vi os loucos cair. Pense muito bem antes de puxar o cão, caminho traiçoeiro não tem volta, meu irmão. Sai do crime, parceiro, sai do corre, caminho traiçoeiro onde representa morte. Sai do crime, parceiro, sai do corre, o demônio quer sua alma, mas seu Deus aqui é forte. Ainda preso, algemado no calibre do diabo, vivendo em meia guerra com 13 pontas de ar, atirando pra matar e também pra receber. Estilo bumerangue, troca tiro até morrer. No caixão preto lacrado a 7 palmos vai pro chão. Instinto criminoso explode Afeganistão. Guerra de gangues na quebrada como também lá no céu. Lucifer se preparando aos ataques de Israel. No clique da máquina puxou de longe o ferro, fotografado na corte. Demônio vem tipo servo, Deus do céu me livra do réu. Antes do berro cantar quero viver de boa e não fazer minha mãe chorar. O crime já levou outros moleque daqui, nessa guerra cabulosa já vi os loucos cair. Pense muito bem antes de puxar o cão, caminho traiçoeiro não tem volta, meu irmão. Sai do crime, parceiro, sai do corre, caminho traiçoeiro onde representa morte. Sai do crime, parceiro, sai do corre, o demônio quer sua alma, mas seu Deus aqui é forte. Trajado de toque, revólver de berro, grosso calibre, já sabe o preço da guerra. Mesmo assim entra no ringue, prefere pagar pra ver. Ditar a regra do crime, que depois da primeira no pente sobra mais 20. Quantas mães ajoelhou, viu seu filho de embora. Pisou na armadilha, trompou com destino trágico, astraçante. Perfura, traz flor e caixão lacrado. Oração, fogo na vela, chuva cai dia de finado. Chego até a arrepiar, lembrando dos truta morto que na escolha dos caminhos escolheu do fim de jogo. E pensar que a vida é boa e a cobrança é em dor. O mundo dá muitas voltas, a morte é velório sem dor. O crime já levou outros moleque daqui, nessa guerra cabulosa já vi os loucos cair. Pense muito bem antes de puxar o cão, caminho traiçoeiro não tem volta, meu irmão. Sai do crime, parceiro, sai do corre, caminho traiçoeiro onde representa morte. Sai do crime, parceiro, sai do corre, o demônio quer sua alma, mas seu Deus aqui é forte. Sai do crime, parceiro, sai do corre, caminho traiçoeiro onde representa morte. Sai do crime, parceiro, sai do corre, o demônio quer sua alma, mas seu Deus aqui é forte.